coisas que gostamos ver nessa internet, nesse mundo que está na frente de você agora, nesse exato momento que vocês deu play nesse programa. E aí, galera, o que que vocês gostam de ver quando vocês estão na internet, que vocês estão fazendo nada? Vai, alguém fala, pelo amor de Deus. Mentira. Alguém escutou o que eu falei? Eu escutei. Todo mundo escutou, Rodrigo. Lex, você é tão sem graça. Por que você tem que ser idiota assim? Tá, então eu vou começar aqui. Bom, deixa eu ver. Vamos começar pelas redes sociais. Eu não sou muito chegado a Facebook. Não, ultimamente eu tenho até olhado o Facebook, mas eu, diferente de algumas pessoas, eu não olho o Facebook pra ficar vendo post de pessoa, porque pessoas são idiotas e elas só falam merda. Então, geralmente, eu tenho as páginas do Facebook que eu sigo. Geralmente, sigo páginas de sites de notícia, então... Acaba que o feed do Facebook é o melhor lugar pra eu conseguir ver as notícias mais recentes de todos os sites que eu gosto de ler. Tipo, coisas de tecnologia, sobre cinema, sobre games e tal. Em relação ao Facebook, é isso. Bom, também uma outra mídia social que eu gosto de usar muito é o Instagram. Embora eu não poste muitas fotos, eu posto periodicamente. Mas eu gosto de ver fotos, tipo, de moto, não essas motos faveladas que tem aí, tipo, de Kawasaki, sei lá, Honda, essas porcaria aí. Tô falando moto de verdade, sabe? Aquela moto monstra que você olha e você fala, caraca, isso é uma moto. Que é a Harley Davidson, cara. Eu sou apaixonado por Harley Davidson, cara. Eu fico no Instagram descendo lá, vendo as atualizações, cara, aquelas fotos, aquelas motocas bonitas pra caraca, sabe? Aquelas motonas que você, caraca, meu, isso aí é um míssil, não é uma moto, cara. E, pô, fico também vendo fotos de lugares, né? Tem sempre essa galera que gosta de viajar muito, que tem mais grana pra viajar. Aí eu fico olhando os Instagram dessa galera, vendo os lugares. Não dessa galera que gosta de tirar a foto dela mesma na frente do lugar, tipo... E um terço da foto aparece o lugar e outros dois terços aparece só essa merda dessa pessoa. Eu gosto de pessoa que te fotografa o lugar, a paisagem, fotografa o local. Tipo, sem pessoas, só simplesmente pra valorizar o lugar. E, sei lá, gosto de ver... sigo também alguma galerinha da internet e tal. Fico muito no YouTube. Eu curso muito YouTube. Os canais aí opinativos de uma galera também do YouTube. Canal de game. E outra coisa também que eu consumo bastante, que é o Netflix, né? Porque eu pago essa bosta, então eu consumo. E também porque eu não tenho essa coisa de ficar perdendo tempo baixando nada. Então eu já clico lá e assisto. Tipo, o meu Facebook e o meu Instagram são rodeados pelo mesmo conteúdo, que são pugs, cachorros e vídeos e fotos de cachorros fofos, que eu amo cachorro, cosplayers e esportes. Só que no meu Facebook reina esporte, no meu Instagram reina pugs e cachorros. E tem aquela pequena porcentagem de cosplays e tumblers que aparecem de vez em quando. Todo outro tipo de conteúdo que se possa ter, eu procuro no YouTube, que... Eu gosto de dizer que eu uso o YouTube da forma que ele foi feito pra ser usado, né? Você entra, assiste o que quer assistir e acabou. Você não fica lá atualizando canais, pesquisando canais, sendo louco por uma coisa específica. Não, eu vejo o que eu quero ver e volto a fazer o que eu faço diariamente. Que a minha rotina diária é acordar, jogar Dark Souls e dormir. É raro eu ficar na internet, eu só fico mexendo no celular, WhatsApp, Facebook. Às vezes eu ligo o computador pra ver série. Só. Fala aí que tipo de série que você vê e que tipo de coisa você encontra no seu Facebook. Eu vejo todo tipo de série. Exceto aquelas de muito melosas. Tipo como Arrow ficou. Arrow estragou a minha. Pô, Arrow tava com... Eu comecei a assistir, achava maneiro pra caraca. Aí depois aí ficou muito... Tipo assim, eu parei de assistir Arrow um pouco pra ver, tipo, Demolidor. Aí depois quando eu comecei a voltar a assistir Arrow, eu olhava pras coisas e começava a dar gargalhada, cara. Porque Arrow parecia uma série de comédia pra mim. Você fala Demolidor com um clima sério, pesado, sabe? Com a coisa mais pé no chão. E aí você vê Arrow sendo uma coisa muito mais bobinha, muito mais... Aí eu ficava, caraca, cara, esse bagulho, que série ridícula, cara. É raro eu ver série de super-herói. Geralmente eu vivo uma vida bastante rotineira. Sábado é um dia complicado, domingo é o dia que eu mais fico vendo série, porque sai Game of Thrones. É isso, não faço muita coisa na internet. Eu sou igual aquelas menininhas, tá ligado? Que só fica WhatsApp, Facebook, Snapchat, Instagram, só isso. Deixa eu falar que eu vivo mais sem computador do que sem celular. Eu já sou o contrário, irmão. Eu vivo mais sem celular do que sem computador. Porque não que eu consuma... Exato. Não que eu consuma coisas pela internet, mas tipo... Se eu fico sem computador, eu fico sem jogar. Se eu ficar sem jogar, eu não existo. Então, eu prefiro ficar sem celular, eu prefiro ficar sem falar com ninguém, entre aspas, né? Do que ficar sem computador. É complicado, é complicado. Cara, você sabia que eu consigo perder mais tempo e me divertir mais às vezes? Às vezes, não sempre, jogando no celular do que jogando videogame. É porque é uma coisa mais casual, cara. Você pega, saca o celular e joga a qualquer momento. Você tá entediado, você pega o celular do bolso e vai jogar. Agora não, tipo, jogar videogame você precisa de todo um preparo, um amparo, sabe? Uma predisposição. Ou talvez seja porque eu jogo Dark Souls e ninguém gosta de Dark Souls, porque Dark Souls te deixa puto. Talvez seja por isso que eu me divirto mais jogando outras coisas. Eu gosto. Uma coisa que eu sou bem contrário a vocês é que eu não vivo nem sem celular nem sem computador, porque os dois são um complemento um do outro. Meio que tipo assim, uma coisa que eu tô fazendo no celular, eu consigo passar pro computador e terminar no computador, uma coisa que eu tô no computador eu vou, mando pro celular. E é mesmo assim que os dois funcionam de maneira única, porque eu vivo em um mundo conectado, sabe? Que tudo está interligado, então pra mim é assim que as coisas funcionam. Acho que com isso a gente fecha a introdução e a gente pode começar. Eu sou o Kid e Akira é uma metáfora para mostrar o quanto o fermento é perigoso. Eu sou o Podvit e rotores de cerâmicas em ambas as rodas, freios ABS controlados por computador, 12 mil RPMs e 200 cavalos. Nossa, eu esqueci o que ele fala o resto. Mas enfim, é isso aí. Eu sou o Kira, não o Akira, e eu não tenho poderes psíquicos. Eu sou o Barão e no final todos nós também... Boa, boa, boa, gostei. Adorei. Não entendi nada do filme. Na moral, genial, genial, genial. Foi a melhor, foi a melhor. E você está ouvindo o Pode Animar, o podcast que é pura animação. Haviam quatro amigos que se reuniam para falar sobre coisas divertidas. Até que um dia surge uma intrigante pergunta entre eles. Ei, galera, o que vocês acham da gente fazer um podcast? Genial. Já faz. Legal, vamos nessa. E assim surge o Pod Animar, o podcast que é pura animação. Esse podcast está repleto de spoilers. Caso você não tenha assistido a animação Akira, é recomendável que você pare o podcast por aqui e vá assistir antes. Caso queira prosseguir, é por sua própria conta. Galera, estamos aqui mais um podcast para falar de uma animação bem mais, acho que podemos dizer até de certa forma um pouco underground, né? não é muito disseminada, mas é uma animação que até é reconhecida, de certa forma, como uma animação japonesa cult, que é um clássico dos animes japoneses, mas que é uma coisa que não é muito reverenciada entre os otakus atuais, da atualidade. É mais coisa de véi, né? Que galera mais das antigas que curte e que reverencia, que é a animação japonesa Akira. Pode, Vitor, você poderia introduzir para nós o que é Akira? Bom, Akira é um filme, é um anime, né? Um longa-metragem de animação em estilo japonês de 88, que se passa... Ele tem um tema bem ficção científica, né? Então ele tem aquele visual bem cyberpunk, bem daquela coisa de futuro pós-apocalíptico, que ele é baseado no mangá com o mesmo nome, Akira. E esse filme, ele é importante porque ele foi a primeira animação japonesa a ser exibida no cinema brasileiro. Então esse filme é um filme bem louco, né, que tem uns paranormal maluco lá, mas é um filme difícil de entender, mas se você prestar um pouco de atenção e ouvir o que a gente vai dizer aqui, você vai compreender mais ou menos, talvez a gente esclareça alguma coisa aí do que é essa maluquice japonesa. Ah, e esse filme tem influência, tem referência da Força, só falo isso. Desse filme já ocorreram 3 guerras, é isso? É, na história do Akira, ele se passa depois da Terceira Guerra Mundial. Ok. Quando que aconteceu a Terceira Guerra Mundial no anime? No contexto do filme, ele se passa no futuro pós-apocalíptico de Neo Tóquio, né? E depois, 31 anos, se não me engano, depois da Terceira Guerra Mundial, que aconteceu em 88, né? Que o filme, inclusive, ele já começa com essa grande explosão que destrói Tóquio e tudo mais. E ele se passa depois disso, ele se passa em 2019. Neo Tóquio, no caso, é a Tóquio reconstruída. Antes é Tóquio. Na verdade, Neo Tóquio, pelo que eu entendi, é uma outra cidade que foi construída aos redores da Cidade Velha. Tanto que no filme, se não me engano, eles fazem referência à Cidade Velha. Porque no mangá eles fazem. Entendeu? Então, Neo Tóquio, ela é uma outra cidade construída aos redores. Tanto que no filme até aparece uma grande cratera, que é onde aconteceu a explosão lá do Akira e aquela coisa toda, mas que a gente vai falar mais pra frente. Eu só achei meio louco porque, tipo, por ser um mangá, anime, filme, enfim, de 88, futurista, com visão futurística, eles podiam ter colocado, a Terceira Guerra vai acontecer em 2018 e o filme se passa em 2030. Eu entendi, cara, mas foi legal eles fazerem aquela contextualização no passado, porque pra gente é passado, mas é praticamente futuro ou presente pra eles, entendeu? Tendo em vista que o filme foi lançado em 89, tá bem ali na ligação ali, e provavelmente eu não tenho aqui em mãos o contexto histórico da época, mas deveria ter... tá acontecendo alguma coisa pra acontecer uma guerra, enfim, ou só foi um japonesice maluca. Mas tipo, se tiver uma boa suspensão de descrença, você pode até enxergar o Akira nos dias de hoje como uma história de uma realidade alternativa. Do que, tipo, de forma tipo assim, como seria, o que aconteceria com Tóquio caso houvesse uma terceira guerra mundial em 88. Talvez até fazendo referência à bomba nuclear, né, que caiu em Hiroshima, se tivesse caído em Tóquio, por exemplo, aí já transfere para aquela realidade alternativa e tal. Se a gente for parar para analisar assim, é bem interessante. Então, Barão, também se você for olhar para o outro lado, ele vai mostrar também esse número. Eu acredito mais que eles tenham decidido 88 por ser provavelmente o ano que eles estavam fazendo e tudo mais. Mas 1988 seria exatamente 49 anos depois da Segunda Guerra. Então a gente pode pensar um pouco mais sobre como estaria no mundo do anime o país e tal, com todas aquelas pesquisas que eles estavam fazendo, que a gente vai falar mais pra frente. Já introduzimos a galera no universo de Akira, contextualizamos pra eles entenderem mais ou menos o que se passa dentro da história. Então é bom a gente começar a introduzir os personagens e dizer o papel deles e o que eles representam dentro do enredo. Acho que vamos ter que iniciar ressaltando com o personagem Kaneda, né, que é o protagonista do Akira. Então, Kira, você conhece melhor mais os personagens? Teria alguma coisa a dizer aí do Kaneda? Shotaro Kaneda é o líder de uma gangue punk de motociclistas que cria um enorme caos em Tóquio e uma bagunça, com envolvimentos aí com polícia e é perceptível que até a escola se envolve na correção dos jovens. E ressaltando que eles têm 15 anos, Kaneda e Tetsu são amigos de infância. Tetsu é o melhor amigo de Kaneda desde a escola primária. Ele tem uma certa inveja de toda a fantasticidade do Kaneda. O Kaneda é aquele cara incrível que todo mundo respeita e isso incomoda bastante o Tetsu, porque isso faz com que todo mundo tenha a atenção do Kaneda menos ele. Ele é um garoto qualquer, ele sabe que ele não é especial e que o Kaneda é alguém incrível. E isso cria um enorme sentimento de inveja dentro dele. E ele adora se meter em brigas, encrencas com outras gangues para poder mostrar ao Kaneda que ele tem toda a marra que ele não tem e acabar tendo que ser salvo pelo seu melhor amigo de infância. O que também é essa coisa dele estar sempre sendo salvo pelo Kaneda, acaba colaborando para ele sentir ainda mais raiva do Kaneda. Você vê muitos momentos em que ele tá lá, entra em brigas, e o Kaneda vai ajudar ele, ele fica fica com raiva do Kaneda e diz que poderia resolver tudo sozinho, que ele não deveria ter se metido. Uma das minhas críticas já ao filme é que ele, infelizmente, ele não trabalha muito a relação dos personagens, né? Ele dá uma coisa superficial, assim, mas ele não chega a trabalhar muito, tipo, mostrar mais o Tetsu, como o mangá faz e tudo mais. Tá, que a gente tá falando de um filme e tal, mas eu acho que isso é uma das coisas mais fundamentais de um filme, né? Aprofundar um pouco mais nos personagens e depois a gente seguir a história. É, o Tetsu, na verdade, sentia inveja do Kaneda e não raiva. Isso fica claro no filme, depois de certos acontecimentos. E pelo filme não trabalhar nessa relação do Kaneda e do Tetsu, que o filme revela uma das coisas que eu mais odeio em filmes, mas pra falar disso, eu teria que dar uns spoilers, então eu vou deixar pra falar mais pra frente. Bom, tipo, na relação entre o Kaneda e o Tetsu, pra mim que eu não leio o mangá, é uma coisa meio assim que é meio fica meio jogada, fica meio deriva, que eu não consigo meio que enxergar o porquê de acontecer toda a reviravolta que vai acontecendo no decorrer do filme. Entre o Kaneda e o Tetsu. Quando você vê um flashback que acontece no filme, vendo que a relação entre o Tetsu e o Kaneda, você vê que o Kaneda sempre ajudou o Tetsu, que eles sempre tiveram unidos e que eles, desde pequenos, desde que se conheceram, criou-se entre eles uma relação como de irmãos. E que no decorrer do filme, essa relação de irmão, de grande proximidade que o filme dá a entender com esse flashback, se transforma em uma relação odiosa em que um acaba querendo destruir o outro. E que fica meio que assim, você fica, cara, como assim? Esses caras tinham uma relação tão próxima e do nada isso desaba e se torna uma guerra entre eles. Cara, Kaneda não tinha vontade de matar o Tetsu. E é por isso que eu não gosto do filme, cara. Eu detesto quando o protagonista é imposto a essa relação de amizade que ele não pode quebrar. O Kaneda podia ter matado o Tetsu várias vezes e não matou. Talvez por próprio protagonismo que o Tetsu tem. Não. O Kaneda não mata o Tetsu porque ele quer mostrar o poder que ele tem pro Tetsu. Viajei. O Tetsu não mata o Kaneda. O Tetsu não mata o Kaneda em momento nenhum, porque o único objetivo dele é mostrar pro Kaneda que ele também é forte. O Kaneda é o verdadeiro foco do Tetsu, até o momento em que ele perde a lucidez. Então ele começa a ficar louco e perder total controle das ações dele, e é quando o Kaneda e qualquer outro personagem pequeno perde a importância e o verdadeiro objetivo dele se torna destruir tudo que tem na frente. Mas é isso que eu tô falando, olha só, eu gosto de todos vocês aqui demais e vocês sabem disso. Mas se um dia vocês perderem o controle, eu não vou hesitar de dar um tiro na testa de vocês não, cara. Legal, lembrei de um amigo meu que falou que era muito meu amigo, mas quando a gente tava vendo um filme que tinha lá um ataque de urso, eu perguntei, cara, você sairia correndo se estivesse numa floresta e um urso me atacasse? Você iria me ajudar, né? Ele falou, tá maluco? Você ia sair correndo. Aí eu defini, pô, esse cara é muito amigo pra ajudar você a bater laje, a carregar, fazer mudança, mas não conte com ele se um urso te atacar. Não é uma questão de salvar ou não a pessoa. Você virou um baita cão que tá destruindo tudo na sua frente. Inclusive, poderia me matar. Por que que eu não te mataria? Tá falando do Kaneda atirar no Tetsu. Vocês estão dando spoiler. Não tô dando spoiler nenhum. Eu tô falando de matar. Eu vou dar. Os caras atiram com um canhão no Tetsu. O Tetsu para o canhão e explode o cara que atirou nele. Eu acho que é por isso que o Kaneda não atira no Tetsu. Ah, na verdade, já que a gente já tá entrando um pouco na batalha, o Kaneda podia ter mirado na cabeça do Tetsu e não no ombro, como ele mirou. Então, realmente, é um pouco da relação de amizade que eles têm ali, que fica um pouco mais clara naquela cena. Mas, ainda assim, o Tetsu, ele não quer... ele não quer matar, ele não quer, no caso do Kaneda, né? Ele só quer mostrar pro Kaneda como ele pode se virar sozinho e como ele é poderoso. Ele quer mostrar pro Kaneda como ele, desculpa a palavra agora, como ele é fodão, entendeu? Cara, quem viu a cena final percebe que em momento nenhum o Kaneda sentiu ódio do Tetsu. Por isso que ele nunca quis matar. Você só tem que ver a cena final pra ver que em nenhum momento o Kaneda quis matar o Tetsu. E ele teve, sim, várias oportunidades no filme de matar. É, cara, eu acho que além da amizade de infância que eles têm, isso envolve um pouco do caráter do Kaneda, né, cara? Você tem que enxergar uma coisa, tipo, por exemplo, o Kaneda, ele é o líder da gangue. Eles têm um motivo por ser o líder. Porque, pelo fato dele ser o cara mais inspirador, por ele cuidar também dos seus amigos, estar sempre ao lado deles porque eles precisam. Então isso acaba gerando um respeito e tornando ele automaticamente o líder. E obviamente ele é consequente, ele não faz nada sem pensar. Sim, é uma coisa que o Kaneda, ele durante o filme eu percebi que o objetivo dele era salvar o Tetsu dele mesmo, das coisas que ele estava fazendo e do que ele estava se transformando. O próprio Kaneda conheceu o Tetsu, ele percebe que o Tetsu ganha poder e ele acaba se tornando obcecado pelo poder que ele ganha. Mas eu sou contra isso, cara. Isso não condiz com a realidade, tá ligado? Qualquer pessoa ia lá e ia... Eu sou Kaneda, o Tetsu é meu amigo, virou mó babaca que tá destruindo tudo, tá ligado? Então eu mataria o Tetsu. E eu detesto quando o protagonista tem a opção de acabar com aquilo ali, mas prefere não fazer por causa de uma relação. É, mas aí não teria mais filme, né? Ah, cara, se for de acordo com a realidade, é tipo assim... Não tem protagonista, todo mundo morre e ponto, né? Não quis falar realidade, até porque senão ele não ia ficar super poderoso. Eu quis falar numa questão de relação real. Se fosse realidade, o Kaneda já teria ido pro hospital só por aquele esgoto lá que ele se enfiou, cara. Que ele ia pegar tétano os caramba lá naquele esgoto, ainda mais pra ter mergulhado naquela porcaria. E o cara tava numa maca hoje, tremendo, saindo espuma da boca. Eu me referi à relação de amizade real. É, mas... Cara, sejam honestos. Eu fico maluco, começo a destruir tudo, mato as pessoas... Você pode dar um tiro na minha cabeça ou pode deixar eu matar as pessoas, inclusive você. Você não ia tirar na minha cabeça. Não, porque num filme você não pode acabar com tudo do nada. Você tem que deixar as coisas acontecerem, senão fica sem graça. Mas era praticamente no final do filme quando ele acerta o tiro, cara. E você, cara, o protagonista, ele geralmente, ainda mais de filmes mais antigos, e muito mais dessa coisa da cultura japonesa dos protagonistas de animes... O protagonista é sempre o cara que tem tem valores muito, muito enraizados, muito fortes, muito fincados nele. Então é o cara que defende aquilo que ele acredita até o final. E tem aquela coisa também do anime japonês, tem aquela coisa muito forte da amizade, passar mensagem de uma amizade forte. Que é uma coisa que você vê refletida no Kaneda, que é aquela coisa, meu irmão, mesmo se você matando o mundo, mesmo tendo a possibilidade de me matar, meu irmão, eu vou querer salvar você, eu vou querer trazer você de volta pra próximo de mim. Lado luminoso. É. Exatamente. É, uma coisa que foi, muito tempo depois vai ser mostrada em Naruto, né? Isso, cara, isso entra em questão a famosa morrer como herói ou viver como um vilão. Isso é uma questão de caráter. Isso tá dentro de você, é uma escolha sua. Você tomar a escolha certa e ser julgado por tudo isso depois, ou você lutar pelo que as pessoas acham certo para ser considerado um herói. É, muito boa referência. Inclusive, um abraço aí pro meu amigo Christopher Nolan. Mas é isso que eu quis dizer, cara. A decisão certa era salvar todo mundo. É, cara, isso aí. Eu concordo, cara. Realmente, eu concordo que o certo seria ter matado o Tetsu. Mas com certeza ele ia depois ser preso, porque ele matou uma experiência do governo, que o governo não autorizou ele de matar, e como ele. Isso é verdade. Prossiga aí nos personagens. Kaneda! Bom, sobre os personagens, eu vou falar quantos tem e os nomes deles, e você se aprofunda um pouco mais, Kira. O filme conta com 14 personagens, dentre eles o Testudo Shima, Tetsu Shima, a Kei, o Ryu, a Yamagata, que morre depois, coitado do Yamagata, os números 25, 26 e 27. Benjamin Button. Os números são os Benjamin Button. É o 25, 26 e 27, se não me engano. O 28 era o Akira. E o Takara Kaneta, que é o personagem principal, né? Que é massa. E então é isso. Kira, você pode falar um pouco mais sobre os personagens pra gente? O nome do Kaneda é Shotaro. Shotaro Kaneda. Então dá pra você fazer um trocadilho legal com o nome certo dele. Shotaro Kaneda. Muito melhor, muito melhor. Bom, desde o surgimento do Akira, que foi um garoto que nasceu com poderes específicos, o governo começou a estudar e tentar criar isso como forma de poder de combate. Dentre isso, surgiram diversas experiências, muitas delas mortas antes mesmo de que pudesse funcionar. Mas três delas são citadas e de sucesso, que são Masaru, uma menina que passa o filme inteiro na cama, conhecida também como número 25, Kyoko, um gordinho que fica na cadeira que voa, é um personagem engraçado, número 26. Eu juro que eu pensava que ele fosse uma menina, cara, na moral mesmo. Ou tipo de velho, alguma coisa assim. Enfim, não sei porquê. Vai lá. Mas ele é velho. Mas ele é velho. Todas aquelas crianças são velhas. Sim, exato, sim. Bom, Takashi é o número 26, que é um garoto carismático. É o primeiro mencionado, o primeiro personagem importante criado no filme. Porém, depois que ele se envolve com o Tetsu, você começa a odiar todos eles. Eu tenho uma pergunta. No início, a gente é apresentado aquele personagem que é aquele molequinho velho, Benjamin Button, sei lá, fugindo. E depois, quando ele volta, tipo, fica tudo normal, ninguém se importa que ele tentou fugir. Ele, na verdade, gosta muito de ficar na base. É porque aquele cara tentou sequestrar ele, ele não tava fugindo. É, também uma coisa que mostra no mangá, e até é falado no filme também, que se eles ficarem muito muito tempo longe do laboratório, eles morrem. Porque no mangá, o Takashi, ele passa uma dificuldade, ele começa a suar e tal. E se eles não tomarem a pílula, eles morrem. Tanto que o gordinho fala lá, volte com a gente, que se você ficar muito tempo longe do nosso mundo, nós não sobrevivemos longe do nosso mundo. Mas no filme dá a impressão de que ele tá fugindo. Tanto é que quando aquele cara morre, ele fala, não... Aí o cara pega e fala, liga pro Ryu, e o Ryu ninguém explica, o Dentucinho ninguém explica. É verdade, eu não entendi essa galera que tava querendo tirar os experimentos de lá do governo, não. Eu juro que eu não entendi, foi a única parte do filme que eu não entendi. Essa parte eu não entendi porque a criança queria fugir. Aquele cara que fica secando a Kai, que fica pagando pau pra ela, mas não vai pegar ela, o nome dele é Nezu. Ele organizou, foi ele que colocou aquele cara lá dentro pra sequestrar o Takashi. O menino foi sequestrado por ordens do Nezu. Tá isso no mangá, cara. No mangá o moleque foi sequestrado mesmo, mas no filme não foi. Sabe uma coisa engraçada, Rodrigo? Seguinte, na sucessão de cena, quando o Tetsuo tá fugindo lá e o número 25 explode a moto e tal, né? Que ele vai se proteger, enfim, acontece um acidente. Olha aqui como é que as cenas são bem parecidas. No mangá acontece a mesma coisa, da mesma forma. Só que, no mangá, quando isso acontece, quem tá no helicóptero lá em cima não é a galera do exército nem o gordinho. Quem tá no helicóptero é a galera dos bombeiros que estão monitorando a cidade. Aí eles falam, não sei o que, alô oeste, blá blá blá, tudo aquilo que fala no filme. No anime, no filme, né, quem tá lá em cima é a galera do exército e o gordinho. Aí ele fala, ah, ele tá na alô oeste e tal. Só que, tipo, as cenas, elas são bem parecidas. A cena do caixa explodindo a moto é a mesma. E as cenas do helicóptero são bem parecidas. É uma coisa interessante pra caramba, que pouco se vê nas adaptações hoje em dia, eu acho. A gente esqueceu de falar que, tipo assim, o filme foi roteirizado pelo próprio criador do mangá. Então, não mudou o filme pra caramba, porque, destruíram a obra do autor. Não, o próprio autor quis fazer aquelas mudanças no filme. Por que o Tetsuo? Por que o Tetsuo é escolhido como cobaia? Como cobaia do... Eu sei, porque eu vi o mangá todo. Então vai lá, por que o Tetsuo? Bom, é assim, no mangá, o Akira, ele tá vivo. E o Akira escolhe o Tetsuo por causa da mente fraca, por causa da mente, do enorme controle, da enorme capacidade psíquica que ele tem, e da enorme ingenuidade e mente fraca que ele tem. Então o Akira escolhe ele para ser meio que um corpo novo pro Akira. Porque meio que o Akira, ele quer encarnar dentro do Tetsuo. E no filme, no anime, os restos mortais do Akira, eles estão em crioconservação, ou seja, congelados, debaixo do estádio de Tóquio, do estádio olímpico de Tóquio. E aquilo lá, mesmo com o Akira morto e congelado, todo despedaçado, ele cria interferências psíquicas, tendo correlações com as capacidades psíquicas do Tetsuo, fazendo meio com que o Tetsuo seja controlado pelo que restou da mente do Akira, meio como se o Akira estivesse morto, mas vivo dentro do Tetsuo. No final do mangá, o Tetsuo e o Akira, eles se unem, eles se tornam um só e destroem tudo. O que eu não entendo nesse filme, que são várias coisas, é que, tipo assim, o Akira é do bem, é do mal, o cara quer explodir no Tóquio, velho, e tem gente que acha que, não, ele tem que explodir sim, para purificar-nos, que é aquele... figurante boiolão. Cara, você tem que entender que... aquele líder da seita. Onde se sobressai alguém de forma sobrenatural, esse cara sempre vai ser visto como uma divindade. Então Akira acaba sendo visto como uma divindade por ter um poder maior do que a humanidade possui, que um ser humano comum possui. Então, como uma divindade, toda divindade que vem acaba sendo vista como uma esperança, uma... salvação. É, uma forma de se salvar a humanidade de alguma forma. Mesmo ele sendo um cara que quer destruir o Tóquio. É, cara, e daí se cria o conceito de religioso, né? De, vai destruir, mas essa destruição tem um motivo tal de que beneficia a humanidade. Eu não vi ninguém renascer, não, mas se vocês viram... Tá, era questão de ver alguém renascer, porque a pessoa, ela... acontece algo fora da realidade que ela conhece. Então ela precisa criar algo que, na mente dela, seja coerente com o universo dela. É a coisa da espiritualidade, cara. Os japoneses, eles são muito... espiritualistas. Então, eles têm muita coisa espiritual na cultura deles. Então, o Akira significa apenas mais uma divindade. Não que, tipo, a destruição dele não vai ser uma destruição de destruir, mas, tipo, ele vai destruir e todos irão para o plano espiritual. Tipo, uma destruição meio que salvífica, de certa forma, para essa mente, para essa criação, para a criação dessa religião. Mano, que viagem da porcaria. O cara destrói tudo e é tratado como uma divindade. Isso nunca vai entrar na minha cabeça. Prossiga, Akira. Prossiga, Akira. Tem um personagem no mangá e no filme. Só que no mangá é importante, no filme não. chamado não, intitulado de Coronel, o nome dele não é revelado. Ele é feio, é um velho baixinho que parece um rato. Ele é um político. Ele quer tomar conta de Tóquio. Ele quer matar todos os políticos, derrubar a maioria dos prédios de Tóquio e transformar tudo num covil de laboratórios e de experiências para criar mais coisas como o Akira e meio que transformar isso num exército que ele possa controlar para chegar onde todo vilão quer chegar, né? Ser o mais poderoso de todos. E é por isso que muitos querem que a cidade seja destruída junto com ele, com os caras, que acabar com tudo, que não é exatamente a cidade que tem que ser destruída. São os restos do Akira, os laboratórios, ou as pesquisas e experimentos sobre a manifestação de poderes psicocinéticos, para que tudo isso acabe e para que casos como o do Akira e o do Tetsu nunca mais aconteçam. Porque quando o Akira se explodiu, se ninguém tivesse criado pesquisas em cima dos poderes psicocinéticos dele, tivesse essa ambícia de ter esse mesmo poder que ele tinha, nada disso teria acontecido. E é basicamente isso que muita gente acredita que deva acontecer. Que o Akira se exploda de novo, destruindo tudo, e que dessa vez ninguém consiga, tente reproduzir o que ele fez. Kaneda! E a gente também não pode esquecer da animação em si, cara, que é muito bem feita também. Que a animação ela tem uma velocidade muito maior do que as animações daquela época. Pelo fato de até acho que um terço a mais de frames do que as animações comuns. Os movimentos são muito bem trabalhados nessa animação, porque eles levaram mais tempo pra fazer, né? Foi algo... É como se numa animação de stop motion tivesse 100 mil fotinhos pro cara ir juntando, pra quem não é muito entendedor do assunto. É, ao invés de, sei lá, 10 mil, né? É realmente uma técnica muito mais complicada de se fazer, né? Eu acredito que deva ter exigido uma tecnologia muito, muito maior, e você vê isso claramente no filme, né? Na movimentação dos personagens, no próprio desenvolver do filme, você vê como é que ele é mais rápido. A trilha sonora, ela é muito boa, né? Ela dá uma climatização, tem toda aquela parada de mecânica e caramba, mas eu tenho uma crítica à trilha sonora. Assim, é mais pessoal do que... enfim, ao filme mesmo, né? Isso é mais uma experiência pessoal. A trilha sonora, em alguns determinados momentos do filme, ela é tão pesada, né? Acho que ela é tão é pesada, acho que é a palavra certa, que ela chega a me tirar o foco do filme, né? Eu fico entediado de ver o filme em algumas cenas por causa da trilha ser tão pesada, né? Ela não chega, ela passa do que seria a imersividade, ela ultrapassa isso, ela chega a ser mais pesada do que imersiva. Então, acho que essa é a minha crítica à trilha sonora. Fora isso, os efeitos são muito bons, todo o resto é muito bom. Então a gente tem que culpar o Shoji Yamashiro, que foi o cara que fez a sonorização aí. Eu sei que ninguém vai conhecer, mas eu quis falar o nome do cara. Na verdade, não tem que culpar ele. Parabenizar. Tem que parabenizar mesmo, porque o cara fez o que ele fez sem nenhuma direção, cara. Não, o que eu acabei de falar. A minha crítica é pessoal. É a minha experiência com o filme, né? Não é uma crítica de técnica. Achei a palavra. É a crítica pessoal, não é a crítica técnica. Até porque eu não entendo nada de técnica, então... Alguém sabe me explicar o que era aquela parada girando, brilhante, que aquele cientista que ninguém introduziu como personagem estava observando? Acho que eu sei, o Kira pode complementar aí. Aquilo ali é o padrão mental do paciente, né? Quando eles analisam o do Tetsu sobreposto ao do Akira, na verdade do Akira sobreposto ao Tetsu, eles percebem que o Tetsu ele tem um potencial. É basicamente isso, é o padrão mental deles. Foi uma boa dedução. Poderia ser, mas não é. Aquilo é um leitor de avaliações psicocinéticas. Aquilo ali, isso lê e calcula toda a alteração psicocinética que esteja acontecendo dentro da mente de alguém ou em algum lugar específico. Olha, tá vendo como é que o filme é confuso? É como todo anime, cara. O anime mostra luta e o mangá explica o que acontece. Cara, anime, eu, só eu acho tipo, só engraçado no filme que, tipo assim, os caras pagam que o Akira era o foda do bagulho, mas, tipo, no filme ele foi dissecado pelos cientistas. Ou seja, já mataram o cara que era super poderoso pra dissecar. E, tipo assim, e eles queriam salvar o Tetsuo ao invés de matar. Isso que eu fiquei meio bolado, tá ligado? É, porque eles queriam estudar isso, né? Eles queriam, pô, como é que isso tá acontecendo? Por que que isso tá acontecendo? É o bem maior da ciência, né? Sabe o que é? Os figurantes, deixa eu falar, os figurantes que representam a população, que seria onde você, meu amigo ouvinte, e vocês, meus amigos, estariam, que morreu pra caralho, que ninguém se importa, se ferre, né? Os figurantes lá, tudo vivo, ah, numa boa, ah, um cara super poderoso, ah, tranquilo, o exército vai cuidar dele. Não, você vai morrer porque eu quero estudar aquele babaca ali. Ué, mas isso é que dá morar no Japão, né? Faz sentido. Mas eu acho que é bem óbvio que o governo se importaria muito mais em armazenar o poder que o Tetsu tem, ao invés de matar ele, do que com a vida da população. Mano, mas se o governo só existe. Mano, mas se o governo só existe por causa da população, o governo é pra ser um reflexo da população. Ah, cara, acaba que não sendo, porque você sabe, por exemplo, pelo estado político dentro do nosso próprio país, que você vê que o povo fica completamente alheio do que os políticos fazem, e muitas vezes o povo não se importa com o que os políticos estão fazendo. E pelo fato deles relevarem a ação dos políticos, acaba que os políticos fazem o que bem entendem. Então, tipo, acaba que realmente, a política é reflexo da sociedade. Se há uma sociedade desinteressada na política, há uma política desinteressada na sociedade. Não, cara, o filme do Akira, ele é voltado pra política, pra todas essas coisas. Não é só um cara todo poderoso querendo destruir a cidade, não. Cara, mas você vê que o universo de Akira é um Japão totalmente destruído, cara. É tipo um Japão BR, entendeu? Sim, cara, mas o governo é um contrato social, é tipo como se fosse um contrato social da população para que ele mantenha a segurança da população em casos extremos. Você dá poder a ele para que ele te proteja. Se o Rodrigo tá falando, ele é o cara do direito. É, cara, mas que não quer dizer que isso funcione também na prática. Eu acho errado um governo do anime que, tipo, cagou pro figurante, que é nada menos do que nós, cidadãos comuns. Tá, mas aí você tá querendo ser o Capitão América da Guerra Civil, né? Você tá querendo que o governo haja sobre uma coisa que ele teoricamente não tem poder. Porque tá bom, vamos lá, vamos analisar o filme. Ok, digamos que o exército que tá lá tentando destruir o Tetsu seja pra destruir mesmo, pra proteger a população. Eles conseguiram? Então, eu não vou esperar vocês responderem, né? Não conseguiram, então, seja pra estudar ou seja pra proteger a população, deu no mesmo, eles não conseguiram igual. Se eles tentassem, talvez eles conseguissem. Ah, então você quer me dizer que aquela arma do espaço foi pra... só pra testar. Ah, vou jogar uma Bifrost aqui só pra ver como é que funciona. Vou destruir ele, não. Fato interessante. No mangá, eles nem chegam a lançar o Sol. O Sol é o nome da arma do espaço, tá? É o nome do satélite. Cara, essa coisa de poder, cara, é uma coisa complicada. Você vê que o poder, ele manipula. Ué, peraí, também, sabe o que é? É porque vocês não leram o mangá todo e vocês estão pensando muito no filme. No filme, é claro. o coronel não é importante. Mas o coronel que tá por trás de tudo. É o coronel que é o político que quer pegar o poder do Akira. Não. O exército. Não. O coronel não é o político. O político é o Miyako. O coronel é o coronel. É, você tá confundindo os nomes aí. O coronel é o coronel Zangief lá. Parece o Zangief do Street Fighter. O nome dele é Zangief mesmo, né? Não sei lá. Não, o nome dele não é divulgado. O nome dele é coronel. Falei porque ele parece. Ih, você cara, tá confundindo os personagens. O Miyako, tanto que você falou, quando a gente tava assistindo, você falou, preste atenção na fala dele. Porque ele é o mais perigoso. Ele é o grande causador daquilo tudo ali, eu acho, né? Tem a mão daquele maldito cientista também. Mas ele é o causador daquele contexto político. Do lado, dele, é porque o coronel tava lá do lado dele, o coronel trabalha pra ele, daí eu preferi associar tudo em uma coisa só. Mas não são, você não pode associar isso, porque são personagens diferentes e são participações diferentes na trama, né? Então, são dois figurantes. Não, o coronel participa pra caramba, cara. O coronel não é figurante não, o coronel é secundário. O coronel é pica, velho. Chega os caras lá, mano, olha só, você vai pra cadeia. Essa cena é muito maneira, essa cena é muito maneira. Vai lá, Rodrigo, fala aí, essa cena é pode muito falar, maneira. Pode falar, cara, você gosta mais da cena do que eu. Não, então, essa cena é muito incrível, porque, tipo assim, o coronel, eu não me lembro o que acontece, mas aí o coronel tá subindo com os soldados, eles vão pra algum lugar, né? Aí chega um cara do conselho lá, o conselho que administra, né, o Tóquio. Chega o representante do conselho e fala: ah, você tá preso, o conselho tá te destituindo das suas funções, né? Tá tirando as suas funções e você tá preso. Aí ele vira pro cara assim, aí tipo, o cara vem cheio de exército em volta dele, né? Com a outra galera lá, e ele tá com um mini exércitozinho. Aí ele fala: ah, cala a boca aí, seu merda, dá um tiro no cara e une todo mundo e vai lá pro conselho e prende todo mundo. Essa cena é muito maneira. Leque, não, mas tipo assim, olha só. Amor é amor. Eu acho legal isso, porque tipo assim, demonstrou o que aconteceria. Você acha que numa crise, no mundo real, numa crise qualquer, você acha que o exército iria obedecer aos políticos ou ao general lá, a alta patente? Um exemplo disso são as ditaduras militares, né? Que elas simplesmente... Cara, políticos... Calem suas bocas, que agora quem vai administrar é a gente. Afinal, o que que tem mais poder? Dinheiro ou um 768. Dando continuidade aqui ao filme, depois de tudo isso acontecer, do acidente do Tetsu, que ele ganha os poderes lá, que ele fica doidão, e aí ele quer destruir o mundo, que tudo isso a gente já falou. O Kaneda resolve ir lá e resolver a parada. Vocês sabiam que no mangá, a arma de raio laser... que todo mundo no exército tem, foi feita especialmente pro Kaneda? Não sabia. Isso inclusive mostra a efetividade dela, né? Mostra porque ela é tão efetiva no... Sim, no mangá, ela foi feita pro Kaneda. E no filme, tipo assim, o Kaneda aparece do nada com uma arma super poderosa do exército. É que ele não aparece do nada. É que um cara já tava com ela, o cara foi abatido, sei lá, morreu... Aconteceu alguma coisa com o cara, aquele cara bateu as botas e meio que a bazuca caiu ali. Aí o Kaneda pegou a bazuca. O cara trocou. Pegou a bazuca, tipo, ah, já que você do exército super treinado não sabe mirar com essa porcaria, eu, moleque de 15 anos que não saiu do... nem chegou no ensino médio, eu vou fazer isso e eu vou mirar perfeitamente essa merda. Me dá aqui. Tá, olha como é que é fácil. É. Agora eu vou construir minha moto. Um dia normal na vida de Kaneda. Um dia normal na vida de Kaneda. Ele dropou, o maluco dropou a arma, ele foi lá, pegou... Psh. Detalhe, na primeira cena ele pega uma arma que tá 50% load, né? Ela tá sem bala. E depois ele aparece com outra arma que já tá full load. Agora eu vou te mostrar quem é que manda. Eu acho legal do Kaneda, um humano, ter lutado quase de igual pro Tetsu. E o Tetsu, ele tava com o poder de um deus, né, no caso. Ah, o Tetsu não tava lutando pro Kaneda, né? Ele tava cagando pro Kaneda. No final do mangá, o Akira e o Tetsu, eles se unem. Eles não são mais pessoas diferentes, eles são uma coisa só. E o filme, o final do filme, tenta recriar isso, sem contar essa parte do Akira. Ou seja, nesse final, aquilo não é mais o Tetsu, aquilo é uma fusão de Akira e Tetsu, mas o filme não conta. É, na verdade, né, pelo que eu entendi até agora, o filme ele é um grande complemento à história que vem no anime, né? O anime não, perdão, o mangá. O que importa é o que tá no mangá. O filme ele é um complemento. Foi o que eu descobri após assistir o filme e tal. E é estranho, porque a gente tá fazendo um podcast sobre um complemento. A gente não tá fazendo um podcast sobre um cânon. A gente tá fazendo sobre spin-off. A gente tá falando sobre a história e sobre a animação. Que conta não, tudo a história. Bem. Tudo bem, mas a animação ela acaba sendo spin-off. Até porque eu já falei muito do mangá no podcast. Uhum. A gente tá fazendo um contraponto também, né? O mangá, a gente tá usando o mangá como base pra explicar o que acontece no anime, porque não explica no anime, simplesmente. Acontece um Exato. Monte de coisa louca e... Tipo aquela explosão que teve lá no final, tá ligado? Explosão escrota, mano. Tipo, ninguém explica nada daquela explosão. eles zonearam, né, o Tóquio todo, explodiram tudo, pra, tipo, nada explodirem no final e tudo voltar ao normal, o governo ter que reconstruir a cidade. Cara, eu nem lembro direito o que causou aquela explosão. O que aconteceu ali? O Akira apareceu... O Akira Mo apareceu. Tem que dar uma ênfase no Mo, velho. Porque no mangá ele tá vivo, tá ligado? No mangá... Os caras vai lá, se une, suave, vamos se ajudar. Uma parada interessante, que é bem diferente no mangá e no filme, é a Kei. Não, sim, não é a Kei, não. É aquela mina, que é a mina do Tetsu. Alguém lembra o nome? Eu lembro dela, mas não lembro o nome, não. Caramba, acho que o nome dela é Harumi. Ah, enfim, é um personagem chato. Continua. Não, então, a Haru no filme... Ela já começa sendo a namorada do Tetsu. No mangá, ela se torna a namorada do Tetsu depois. Depois que ele já tem todos aqueles poderes. É, porque o filme, se ele já não se prestou a explicar a amizade de Tetsu e o Kaneda, você acha mesmo que ele vai perder o tempo dele explicando o... Uma menina nonsense que aparece do nada só pra cagada. Pra mim, nem no filme ela parece ser namorada dele. Aparece ser uma mina que gosta dele e que ele não dá bola. Que ele até dá um pouquinho de atenção, mas não dá toda a atenção. Não, é namorada dele, tem de ser um mó nerdão. Você acha que ia conseguir uma namorada? Não, cara, não. A mina toda se julgando, toda mostrando que quer eu. O cara só quer briguinha, só quer porradinha, quer... Mas seu menino é melhor que Kaneda... Pô, mano, vai pegar a mulher, pô. Caraca, é coisa de japonês mesmo, cara. O cara tem tudo pequeno, aí o cara fica procurando um monte de idiotice, cara. E tipo assim, das namoradinhas, que todo mundo lá tem namoradinha. A do Kaneda é a mais feia, velho. É, por isso que ele vai atrás da Kei, né? Porque, pô, cara, toda merda aqui. Ô, uma gatinha ali, deixa eu ir. Oi, tudo bem, cara? Kaneda! Agora, já que a gente já tá encaminhando pro final, pelo amor de Deus, alguém me explica o que é esse final? Eu queria, me explica esse final aí, o que é a mulherzinha, a número 27, 25 ou 27, sei lá. Enfim, o que ela quer dizer com a frase que o Rodrigo falou no começo? Ela recapitula a ideia de que todos os seres humanos têm uma capacidade de psicocinética sobrenatural. E que pode acontecer com qualquer um. E assim surgiu Akira. Ele foi o primeiro qualquer um que desenvolveu superpoderes psicocinéticos. Ela está basicamente plantando a semente de que a história pode se repetir. De que pode tudo reacontecer como aconteceu da primeira vez. Ela seria um gancho para puxar uma nova história, né? Tanto que... Alguns minutos antes dessa parte da explosão final e tudo mais, antes do Akira. Antes do Akira aparecer, inclusive. Bem antes, na verdade. É, a Kei aparece com aquela aura verde, né? Que ela dá chega pra lá no Tetsu, só que o Tetsu fala: fica quieto aí. Aí, enfim. Aí, tanto que o Takashi fala: já começou. Ele fala: já começou, ele tá se referindo. Há essa habilidade, há essa coisa dos seres humanos poderem desenvolver essas habilidades paranormais, digamos assim, né? E ele disse que já começou, e a menininhazinha complementa que no final todos vão ter as mesmas capacidades, né? Interessante. Eu parei pra analisar isso depois, a gente conversou e tal, eu consegui entender melhor. É, porque podemos dizer que esses poderes psicocinéticos pode ser considerado tipo a próxima etapa da evolução da humanidade. Pelo amor de Deus, não. Eu não quero que ninguém tenha poderes telecinéticos e saia destruindo as coisas, não. Não, porque tipo assim, por exemplo, se você ver durante a história, os que sobreviveram dos nossos antepassados sempre foram os mais fortes. E é o que acontece, você vê em relação ao que acontece no anime, acaba que se não fosse pelas próprias crianças, o Tetsu poderia até ter sobrepujado a própria humanidade, mas acho que isso não aconteceria porque ele não tinha controle sobre o que ele era. Porque a evolução dele não foi uma coisa natural como aconteceu com Akira. Exato, né? Ele tinha saído do laboratório até antes mesmo de completar o processo de evolução, né? Tanto que eles se referem ao Tetsu como corpo experimental, né? Vamos. A gente vai dedicar um tempinho aqui pra falar da lista de dubladores. Como a gente não teve muito tempo pra dedicar essa parte aqui, eu vou ler aqui alguns dubladores e o estúdio de dublagem que eles participaram. É Alfredo Rolo, da Master Sound, que é a dublagem que eu assisti, né? Terra Nova, da Capricórnio. Wendel Bezerra, da Alamo. Esses três dublaram o Shotaro Kaneda, personagem principal. Ou seja, vejam uma Alamo, porque você escutar a voz do Wendel Bezerra é muito melhor que você escutar a voz do Alfredo Rolo. Sério, cara? Pô, você não... Eu achei massa, cara, quando eu ouvi. Pô, caraca, o Kaneda é o Vegeta. Sabia que eu conhecia essa voz de algum lugar. Eu sabia, eu não lembrava da onde. Eu sabia que eu conhecia de algum Vegeta, lugar. Vegeta, o Brock do Pokémon. Mano, sou mó fã do Vegeta. Mas se você escutar e pensar, caraca, esse cara é o Goku. Bem, vamos lá. Tetsushima, Mauro Eduardo da Master Sound. Wagner Fagundes da Capricórnio e Tata Guarnieri da Alamo. Kay, Raquel Marinho da Master Sound, Letícia Quino do Capricórnio e Lúcia Helena da Alamo. Ryuzaki, né, o Ryu. Wellington Lima da Master Sound e Ezio Ramos da Alamo. Parece que não teve uma dublagem da Capricórnio dessa vez aqui na voz dele. É porque provavelmente eles reutilizaram alguma dublagem, entendeu? Uhum, provavelmente. Coronel, até porque ele não fala muito, né? O Ryu não fala muito. Então colocaram um Zen Ninguém pra dublar lá, tá ligado? Tipo, uhum. Ah, você, faxineiro, dubla aqui. Mentira. Não, não fazem isso, cara. Não tem como. Coronel Shikishima. É o coronel... O Masterzão lá. Enfim. O Guilherme Lopes, que dublou pela Master Sound e pela Capricórnio. E o Aldo César, que dublou pela Alamo. Doutor Onoshi, que é o doutorzão lá, o cientista. Luiz Carlos de Moraes, que dublou pela Master Sound. Fábio Tomazini, da Capricórnio, e Ricardo Novoa, da Alamo. Kaori é o nome dela, da namorada do Tetsu. Kaori. Tânia Ga... Caraca, o nome dela é complicado aqui, hein, gente. Tânia Gaidard. Isso aí, valeu. Tânia Gaidard, da Master Sound, e Raquel Marinho, da Capricórnio, e Thelma Lúcia, da Alamo. Yamagata. Alex Wendel, da Capricórnio, da Master Sound, e Eduardo Camarão, da Alamo. Esse cara deve ter sido um pouco zoado na escola, hein? Kaisuke, Fábio Lucindo, da Master Sound, Rodrigo Andreato, da Capricórnio, e Mauro Eduardo, da Alamo. Falei do Massaro, Takashi. Gabriel Noia, da Master Sound, e Sérgio Rufino, da Alamo. Kyoko. Fernanda Bulara, da Master Sound, Melissa Garcia, da Capricórnio, e Rosana Garcia, da Alamo. Aliás, a Kyoko é um dos números, né? Eu não gostei da dublagem deles, nem da dublagem dos números, nem do Massaro, Takashi, da Kyoko. Eu não gostei muito da dublagem deles, não. É porque uma coisa que ocorre muito na dublagem, cara, é o problema da escassez de pessoas pra dublarem, crianças e pessoas idosas. Por isso que você vê muito tipo adulto dublando criança. E fica um troço meio tosco. Continuando aqui, Miyako, João Batista da Master Sound. Nezu, Fábio Tomazini da Master Sound. Eu conheço esse nome, eu acho. João Francisco da Alamo. Conhece esse nome? Fábio Tomazini? Conheço? Conheço da onde? Eu tô procurando, enfim. Porque eu também conheço esse nome. Procura aí então e no final você fala. Inspector, o Mario Seixas da Master Sound, o Kuata, é Kuata mesmo, o Yonei Silva da Alamo, o Eti Watanabe, João Paulo Ramalho também pela Alamo. Ele dublou alguém de Cavaleiros do Zodíaco. Ó, certo, eu conheço, continua aí. Takeyama, Marcelo Meirelles da Master Sound, agora os dois últimos também são da Master Sound. Que é o Gilberto Baroli, que dublou o Exército, e o Bartender, foi dublado pelo Ivo Roberto. E esses são nossos queridos dubladores nacionais da versão nacional de Akira. Ah, olha que interessante. O Sérgio Rufino, que é o dublador do Takashi, ele dublou também o Isaac de Kraken, do Cavaleiro do Zodíaco. Aliás, como o Estúdio Alamo, que dublou... na verdade, se não me engano, o Estúdio Alamo dublou muitos animes nessa década de 80, 90. É o mesmo dublador do... É o mesmo estúdio que fez a dublagem do Akira, em uma das versões do Akira. Então, muitos nomes que a gente falou aqui, se você entende um pouco mais, você provavelmente reconheceu do Cavaleiro do Zodíaco. Bem, é isso aí. É, muitos nomes mesmo. Fábio Tomazini foi dublador de um cara chamado Mestre Cristal. Não sei quem é. Ah, ele é o mestre do Hyoga. Cavaleiro de Cristal. É o mestre Hyoga. Alguém viu a foto da réplica do tamanho real da moto do Kaneda? Eu vi. Mó louco, né, velho? Aham. Uhum. Será que dá ré? só por curiosidade aqui, meus amigos, eu vou deixar pra vocês aqui o vídeo. O Kid vai deixar na descrição do programa, que é uma dublagem, a dublagem da Alamo. Aí tem uma cena que o Kaneda fala, né? E a gente consegue perceber claramente a voz do Goku, que é o dublador dele, né? Kaneda! Eu vou ler aqui algumas curiosidades que são até bem interessantes, que algumas delas deixam a animação até um pouco mais surpreendente. Bom, são acho que 10 aqui. Bom, vou ler aqui a primeira. O filme é composto de 2.212 fotos e 160 mil imagens únicas, que é 2/3 mais do que uma animação normal. Foram usados 327 cores diferentes, o que é um recorde para filmes de animação. Cerca de 50 dessas cores foram criadas exclusivamente para o filme. Uma razão para todos esses detalhes terem sido concluídos é que o trabalho foi realizado à noite, aumentando assim a percepção dos animadores para novas cores. A segunda curiosidade é que o filme se passa no ano de 2019, em Neo Tóquio. Nela é mostrado a construção de um novo estádio olímpico. Vale lembrar que Tóquio foi escolhida para sediar os Jogos Olímpicos em 2020. Isso é mencionado no filme. Terceiro, esse foi um dos primeiros filmes em animes a ter as vozes gravadas antes de a animação ficar pronta. É normal encontrar a dublagem antes da animação em trabalhos americanos. No Japão é mais comum o contrário, onde a animação é feita depois inserido a dublagem. Talvez seja por isso que a dublagem japonesa é uma porcaria. 4. A trilha sonora do filme foi concluída antes de qualquer um dos compositores ter assistido algo sobre o filme, coisa que eu já falei lá mais pro início, ou até mesmo ler o roteiro. Por causa disso, a música teve de ser editada para ser encaixada em algumas cenas. Na cena em que Kaneda está escolhendo músicas na jukebox, você pode ver os logotipos de algumas bandas famosas do rock clássico, como Led Zeppelin e The Doors. O orçamento da produção foi de quase 100 milhões de dólares, o que foi um recorde para um filme de animação japonesa para a época. Em algum momento da década de 90, a Sony encanta com o sucesso da produção, tentou fazer um filme live action, mas desistiram da ideia quando o orçamento inicial bateu a casa de 300 milhões. Hoje em dia, apesar de algumas informações, ainda assim está difícil da produção decolar. Na cena do motim, quando Kei é empurrado por um homem, ele está vestido uma camisa estampada, Young Magazine. Este nome é o mesmo da revista Young Magazine, onde Akira era lançado no formato bimestral da época. Katsuhiro Otomo originalmente criou o mangá de Akira como uma homenagem ao mangaka Mitsuteru Yokoyama, que criou Tetsujin Nijuhashigo. Nomes japoneses. Em 1963. Ele também é conhecido como Tetsujin 28. Ambos Akira e Tetsujin 28 têm um personagem principal chamado Shotaro Kaneda e Akira. O número 28 no nome tem referência à designação do robô, o número 28. E a última curiosidade, o dublador de Kaneda no idioma americano foi feita por Johnny Young Bosch, conhecido por interpretar Adam, o Ranger Preto de Mighty Morphin Power Rangers, em 1993, e ainda tem uma banda de rock nos Estados Unidos. Olha que interessante, Kira. Nada disso estava combinado, né? É a vida. Mais pra frente eu vou explicar pra vocês o que, eu quis dizer com isso. Bom, galera, então, depois dessas curiosidades, a gente vai encerrar o nosso cast por aqui. Foi um podcast bem mais complexo, em que a gente destrinchou bastante a animação Akira. A gente percebeu claramente que a animação ela não funciona muito bem isolada do mangá. Mas se você assistiu e não entendeu alguma coisa, creio que você vai passar a entender um pouquinho melhor depois de ouvir esse programa. Então, queria pedir aqui aos meus colegas as considerações finais deles sobre o programa. Então, vamos lá. Pode, Vitor. Akira é um anime muito doido com a galera muito doida. Pronto, já falei o que eu achei do filme. Bom, basicamente, se você assistir Akira sem se preocupar com o que você tem ou não que entender, você vai se divertir muito. É uma animação sensacional. É aquele filme que muito acontece e ao mesmo tempo não acontece nada. Não é um filme que vai ficar gravado na minha memória, não é uma animação que eu vou lembrar pra sempre. Mas também não é uma animação ruim, não chegou a esse ponto não. É uma animação muito boa, que eu recomendo, porém não é uma coisa que me marcou, talvez marque vocês. Talvez marque mais gente, não é verdade? Acho que se eu fosse dar uma nota pra Akira, eu daria lá pro 6,5, 7, por aí. 6, por 7. Você é extremamente até confuso, 8, né? 8 você é tá forçando a barra já. Não, eu daria um 7, sim. Mas o Kira, por exemplo, daria 10. É uma parada maluco, muito... né, cara? Não, cara, é uma parada que, tipo assim, difere muito da pessoa. Se for uma pessoa que... É porque a gente viu mais procurando detalhes, procurando entender. A gente não viu descontraídamente. Procurando Nemo. Não. Enfim. Bom, galera, a minha impressão de Akira é que é uma animação muito boa. Ela tem uma produção fantástica que acaba sendo muito superior a muitas animações daquela época. E até do que animações que você vê hoje em dia. Provavelmente foi uma animação muito trabalhosa. A gente tem que ver que Akira ele revolucionou na animação em muitos pontos em relação à quantidade de quadros que ele apresentava. Em questão também da que eu falei em relação nas curiosidades, pelas cores, que foram criadas cores só para essa animação. Existem cores que existem aí e que foram feitas por causa dessa animação. Então, esse anime ele tem uma importância muito grande cultural. Ele é um anime que é bem divertido. A gente vê que ele sofre algumas penalidades por ser um filme, ter que encurtar uma história de um mangá. Talvez ele fosse bem mais melhor explorado se fosse um anime, uma série animada. Mas que ele cumpre bem o seu papel como um longa-metragem. E que, como qualquer boa ficção científica, é algo que, mesmo depois que o filme acaba, ele ainda vai fazer você ficar pensando muito no filme. Você ainda vai ficar refletindo muito no que você assistiu, assim como eu fiquei. E levei um tempo até para entender algumas coisas que eu não tinha entendido de imediato. Então, é algo que tem uma importância histórica na cultura e na revolução que ela trouxe para a cultura, tanto na maneira de produzir animações quanto na maneira de, sei lá, é isso aí. Enfim, não consegui concluir minha ideia de uma maneira eloquente. Claro, né? Bom, é isso aí. Bom, então, galera, a gente vai ficar por aqui. Lembrando que o podcast a gente lança a cada 2 semanas, a cada 2 sábados vocês têm um podcast novo. Lembrando, galera, também de vocês fazerem também darem seus comentários, deixarem seus comentários no blog, também no site. O blog, para vocês lembrarem, é podeanimarpodcast.wordpress.com. O nosso site é podeanimar.com.br. Deixa lá os seus comentários sobre o programa. deixarem também suas críticas, seus elogios, tudo que vocês quiserem falar em relação ao que vocês ouvem aqui de nós, vocês podem ficar à vontade e dizer aquilo que vocês quiserem. Também podem entrar em contato com a gente através dos nossos e-mails, que são podeanimar@gmail.com e contato@podeanimar.com.br. Você pode também deixar, se não quiser deixar um comentário, achar mais simples mandar um e-mail, você pode também, que a gente também vai estar lendo seus e-mails na leitura de e-mails e comentários do programa. Siga também a gente no nosso Facebook também, que é facebook.com/podeanimar. Acho, se você preferir, for mais prático para você, só curtir a página do Facebook lá, que quando a gente lançar um programa, a gente vai estar postando no Facebook e você vai receber lá na sua timeline para você saber quando a gente lançou um episódio novo. Vocês podem também assinar o feed, se preferirem, no iTunes ou no agregador de feed da preferência de vocês, que vai estar na descrição do programa. Todos esses links que o Kid está falando aqui vai estar na descrição do programa. E se, por exemplo, você é um ouvinte que chegou agora, ouviu os nossos últimos programas e quer comentar sobre eles, por favor, para facilitar a leitura de e-mails, comenta nesse programa aqui, que daí a gente vai... Comenta falando sobre os outros programas, mas comenta nesse, que a gente vai ler, assim, normal, né, tudo direitinho, e vai facilitar para a gente também na hora de separar e tudo mais. Exato. Ah, eu gostaria de, antes de nos despedir, são duas coisas, na verdade, que eu tenho pra falar. Uma é que o programa não acabou, ele continua logo após a música de encerramento que vai tocar aí, que, na verdade, música de encerramento não, logo após a musiquinha que vai tocar, que tem a leitura de e-mails. E outra coisa, eu gostaria de agradecer bastante a galera do Failcast, que me convidou de novo para participar de um programa deles. Na verdade, acaba que a minha segunda participação saiu primeiro do que a primeira, né? A segunda participação, na verdade, foi eu e o Kira, né? A gente participou lá sobre Power Rangers. Aí vocês entendem porque eu falei aquele negócio do Power Ranger preto lá, tal, que a gente participou de Power Rangers, agora a gente tá fazendo um cast Power Rangers e nada foi combinado. Quer dizer, um cast que tem, enfim, tem o dublador que dublou Power Rangers, enfim. E eu gostaria de agradecer a galera do Failcast também por ter chamado a gente. Saiba que o Pode Animar tá aí pro que vocês precisarem. E se quiser chamar o Kid, o Rodrigo, eu acho que eles estão disponíveis, né? Não sei. Mas eu tô sempre disponível. O Kira tá. Acho que tá sempre disponível. Enfim, falo por mim. Obrigado aí pela confiança de vocês e em breve vocês estarão aqui com a gente. Um outro dentro também no e-mail. Nos comentários, eu queria pedir encarecidamente àqueles que comentam para deixar também o seu nome. Não precisa ser o nome completo, pode ser o nome e o sobrenome apenas. Deixar também a sua idade, onde você mora, cidade, estado. E deixar também, dizer também a sua profissão. Não, tipo, não entendo que vocês estão querendo ser muito invasivo. Não, é só pra gente ter uma ideia. É só pra gente ter uma meio que uma estatística e saber que tipo de ouvinte a gente tem, sabe? A idade dos nossos ouvintes, de onde vocês vivem, que tipo de... com quem que vocês trabalham. Só pra gente ter uma ideia do padrão dos ouvintes que a gente tem. Que eu acho que não é um padrão muito objetivo, porque eu já vi que a gente tem ouvintes de vários tipos e de vários lugares, diferente do que a gente até pensava. Bom, galera, então a gente vai ficar por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima. Até mais, galera. Tchau. É nóis. É nóis, é nóis. Olá, ouvintes. Eis aqui eu, o Kid, sozinho, solitário, na leitura de e-mails e comentários do Pode Animar. Bom, eu convoquei a galera para poder gravar os e-mails e os comentários, mas o Pode Vito falou que tá com problemas na internet dele, então não vai poder gravar. O Kira falou que o fone dele deu problema e o Barão não respondeu no grupo, nosso grupo do WhatsApp lá, mas... Então vou ter que fazer isso sozinho mesmo, né? E pra completar esse quadro solitário, recebemos apenas um único comentário no último programa, que me faz perguntar pra vocês, ouvintes, o que, que está acontecendo, por que, que vocês não comentaram? Vocês devem comentar, precisamos do seu comentário, do seu feedback, para que possamos levar isso adiante e seguir felizes neste lindo arco-íris chamado Mundo das Animações. É, solidão faz você falar muita bobeira e é assim que funciona, né? Você sabe como é que é. Pessoas solitárias são muito, muito sensíveis e frágeis. Mas vamos lá, vamos ler o nosso único comentário do último programa, que é o episódio 2. A animação é coisa de criança? O comentário foi feito pela London Maíra. Acho que é Maíra. Não sei se é Maíra ou se pode dizer Mayra. Não sei, vamos lá. Muito bom, galera. No começo achei que não fosse gostar. RSRS. Só pelo fato dos podcasts serem enormes. Bom, eu não considero eles muito grandes, não. Geralmente a gente faz nessa média mesmo, entre uma hora e meia. Pelo menos, por enquanto, a gente não passou desse tempo. A gente mantém aí nessa faixa aí. Mas pus o fone e deitei e comecei a escutar e achei muito legal a opinião de vocês sobre as animações e tal. Eu não sou o tipo de pessoa que assiste muito animações, mas já vi várias do que vocês falaram. Caverna do Dragão vocês não citaram, eu acho, mas eu assistia muito. Bob Esponja e vários outros. Bom, Caverna do Dragão, London, a gente tá planejando fazer um episódio especial, um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer, já que é uma animação muito, muito nostálgica pra muita gente, até inclusive pra nós que somos integrantes desse programa. Então resolvemos fazer uma parada um pouco diferente. Mas não vou revelando nada por aqui, só vou deixando essa dica aqui pra vocês ficarem meio pensantes no que pode vir pela frente e tal. Mas é isso aí. Adorei o fato de vocês chamarem a Nickelodeon de Laranjinha. Ha ha ha ha. Bom, quem falou esse nome aí foi o Pod Vito na hora do programa. Quando ele falou Laranjinha, eu não entendi nada. Não fazia ideia do que ele tava falando. Ele precisou explicar, né? Porque, pô, Laranjinha, que coisa é essa, né? Realmente me diverti. Parabéns a todos e continue, pois quero ver mais. Carinhas com olhinhos de coração. Bom, London, eu agradeço muito pelo seu comentário. Muito obrigado porque você salvou a leitura de comentários do Pode Animar. Então, graças a você, nós tivemos a leitura de comentários, né? Porque você foi a única que comentou aqui, fechando com a chave da solidão essa leitura de comentários. E eu queria pedir encarecidamente a todos os ouvintes, por favor, comentem aí. Tira uns 2 minutinhos, uns 4, 5 minutinhos aí pra fazer um comentário, dar um feedback aí, dizer o que você tá achando dos programas, dar a sua sugestão, as suas críticas, que é importante. Sabemos o que vocês estão achando. Afinal, nem todos os podcasts que começam, eles iniciam tendo leitura de comentários e e-mails, né? A gente deve ser um dos poucos que começa tendo leitura de comentários. E a gente não quer que chegue algum programa que a gente não tenha absolutamente nenhum comentário. Então eu venho pedindo a vocês aqui, por favor, comentem lá, deixem uma mensagem lá, sei lá, fala umas besteirinhas lá, uma frase pelo menos lá, sei lá, deixa aí uma frase aí que tua mãe te disse esses dias, só pra gente ter uma interação aí com vocês, sabe? Que é assim que é o podcast, né? O podcast é a interação entre aqueles que produzem o conteúdo e os ouvintes, né? Aqueles que consomem esse conteúdo. Então, por favor, galera, mandem aí seus comentários. Então, obrigado por ouvirem este programa. Obrigado por estarem acompanhando nossos podcasts. Ah, e Vitória, tá faltando teu comentário aí também, hein? Ó, acho que eu não percebo que você comenta sempre. Você é que mais comenta aí e logo esse programa você não comentou. Olha lá, hein? Tá vacilando. Dá uma comentada aí na próxima, por favor. Então, é isso aí, galera. Nos vemos na próxima. Próximo programa e um forte abraço a todos vocês e não fiquem sozinhos, procurem alguém para fazer companhia, porque eu tô completamente sozinho aqui. hamster, ele tava dormindo na frente da casa do pastor, tá ligado? Aí o cachorro do pastor começou a latir, cala a boca, porra, cala a boca. Aí eu pensei em olhar ali, mas eu, melhor não, vou ter que tacar uma pedra na cabeça do mendigo. Caraca, que covarde. Ladrão. Ele mexeu com vocês? Ele tava assim, ó, na rua. Ele mexeu com vocês? Não, aí ele foi e parou na frente do carro ali, né? Botou a mão na porta do carro e falei, meu Deus, vai dirigir bêbado. Mas o carro não é dele. O carro não é dele. Aí ele atravessou a rua e tentou ficar enfiando uma chave no portão do Hélio. A chave não entrava, obviamente, ele não mora ali. Aí ele tirou as calças e começou a fazer xixi. Pô. Eu falei, caraca, você tá mijando, tipo, no portão mesmo. Ainda bem que você tava... Falei, meu Deus, mijando no meu portão, eu encosto no portão. Ah, tá, desço daqui, sento porrada. Sabe, meu amor, que ele está mijando. Vai, eu estou vendo, né? Presta atenção, hipoteticamente, querido, você está dormindo, ele mijou no teu portão. Ah, isso aí já deve ter acontecido. O xixi seca na madeira do teu portão, você encosta, opa, cagou a roupa, cagou a vida. Eu tava olhando lá de cima, meu, caraca, esse cara tá muito louco. Quando ele tava saindo, ele tava entrando ali no recuo da casa do pastor. Ele tava dormindo ali. Ele tava muito doido, ele tava andando assim, cara, ó. Aham, vale. Adeus, podcast. Adeus nada, mano. Pô, mano, eu me surpreendo com a facilidade que surgem extras pra esse nosso programa, cara. Não, né? Pode comer, você tá atrapalhando de novo. Eu estou tentando falar, conversar com as pessoas e você está falando sobre focado. Obrigado por estar atrapalhando a gente de novo, Natália. É Nayara, velho. É Nayara aqui. Peraí, de novo. Obrigado por estar atrapalhando a gente de novo, Nayara. Amor de Natália. Faz aí. Parte da zoeira. Só surge. E ela acabou de te banir daqui de casa porque você chamou ela de Natália. Podemos começar? Corde Oshimai.